Muito obrigado. Vamos sentar. Quem confia em Jesus? Vamos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a política de Deus. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, não é? Então, que tal nos ligarmos diretamente à fonte de toda a sabedoria? Por que ficar no meio do caminho? Tudo que nasce do homem, somente do homem, tem limite, tem um voo curto. Eu fiz a leitura aqui dos 10 mandamentos da lei divina. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho unificado, segundo Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, e Lucas capítulo 16, versículo 17, diz que não veio destruir a lei. Ora, mas que espécie de lei? O irmão Zaru já tinha nos explicado que ele, Jesus, absolutamente não se referia a lei divina, que ele não vai derrogar a lei do Pai Celestial, mas prontamente nos explicou que de forma alguma ele deixaria de reformar a lei humana. Essa tem que ser corrigida, senão ninguém evoluiria. O saudoso proclamador da religião de Deus explicou também que nem toda a Bíblia é sagrada. Vocês acham que um relacionamento sexual entre homem e uma cabra é sagrado? Ué! Ah, mas então por que Deus deixa isso na Bíblia? Deus não existe. A Bíblia é um compêndio de pornografia? Não. O próprio Cristo disse ao vir à Terra visivelmente, ele veio muitas vezes, mas de forma invisível, como Espírito. Ele explicou que não viera para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Ora, assim é o texto sagrado da sua parte divina. Veio para os doentes. E as doenças humanas têm que ficar bem apresentadas na história para que o médico possa curá-las. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que enquanto o céu e a terra não passarem, nem um só i, nem um só tio da lei passarão, sem que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar qualquer destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, isto é, de forma errônea, será chamado menor no reino dos céus. Ao passo que aquele que os observar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. É mais fácil que o céu e a terra passem que cair um tio sequer da lei. Vocês sabem, eu expliquei que a religião de Deus compreende cada geração espiritual, 4 gerações humanas. E cada uma dessas gerações tem um patrono. Há uma geração que tem um patrono duplamente. A quarta, veremos por que daqui a pouco. A primeira geração legionária da boa vontade veio com o irmão Zarur. E o seu patrono é João Batista, o precursor, aquele que abre os caminhos. A voz do que clama no deserto. Não é a voz que clama no deserto. Aí seria a voz de João Batista, uma voz importante. Mas ele foi precursor de Jesus, muito mais importante que ele. Ele próprio disse que não se sentia digno de desatar os nós das sandálias do Cristo. João Batista era a voz do que clama no deserto. Portanto, a voz do Cristo que anda clamando nos desertos das almas, das consciências. Essa primeira geração ainda tem na terra, na carne, alguns dos seus elementos. Porque as gerações da religião de Deus não são departamentos estanques. Jesus pregou a fraternidade, todas têm que se entender. Eu mesmo vim dessa geração dos Joões. Porque eu comecei na LBV novinho. Não é a idade que em si mesma determina ser desta ou daquela geração. A segunda geração é a geração dos Pedros, aqueles que consolidam a tarefa dos Joões. E atualmente quem está no comando da religião de Deus sou eu, irmão Paiva. E eu vim da geração dos Joões. Estou aqui, ó. Vim novinho, 14 para 15 anos, eu ingressei nessa geração. Depois, a terceira geração. Qual é mesmo? Você se lembra? As dos Paulos. E para esse, a mensagem de hoje, porque diz aqui, ó. E é uma advertência fortíssima. Porque eles têm que cuidar da pureza da doutrina quando a estiverem pregando. Porque nem Jesus se atreveu a mexer na lei divina. Um Paulo também não poderá fazer isso. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que enquanto o céu e a terra não passarem, nenhum só i, nenhum só tio da lei passarão sem que tudo se cumpra. Foi um recado para os Paulos da religião de Deus. Eu estou dando um exemplo, porque eu estou saindo pregando aí, ó, sendo da geração dos Joões, atuando na geração dos Pedros, estou eu fazendo o trabalho dos Paulos também. Aquele, pois, que violar qualquer destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus, ao passo que aquele que os observar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. É mais fácil que o céu e a terra passem que cair um tio da lei. Então, um recado aqui aos Paulos: respeitar a doutrina, divulgá-la, fraternidade, de modo que os franciscos, a quarta geração da religião de Deus, nessa geração espiritual, encontrem o terreno mondado, tudo trabalhadinho, semeado, os caminhos concretados, de forma que eles possam trabalhar e levantar das ruínas a civilização do futuro. E o patrono dos franciscos é São Francisco de Assis, que é o patrono também da Legião da Boa Vontade. Bem, mas agora nós vamos orar. Antes, porém, vamos cantar do professor Darcy Augusto Malheiros, Lá Vem Jesus.